crer no Evangelho de Jesus segundo São João, capítulo 21, versículo 22. Disse Jesus a Pedro: se eu quero que João fique até que eu volte, que é que tens tu com isso? Tu segue-me. Na comunidade cristã, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros companheiros. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse da sua parte nos deveres comuns com perfeição e lealdade. Algum dos nossos irmãos foi convocado para obrigações diferentes. Confortemo-lo com a legítima compreensão. Mas há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos às pressas. Mas quem poderá penetrar o campo das causas legítimas? Estaríamos nós na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os seus ângulos? Talvez o que pareça queda pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que agora parece invigilante. Bom pastor, permanece atento. Sim, Jesus prometeu que das ovelhas que Deus lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, deste modo, atendermos com perfeição aos deveres que Ele nos deferiu. Cada qual precisa conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e de atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar pelo bem comum. Se um irmão te parece desprezado ou transviado, faz o possível por ouvir as palavras do Cristo ao pescador de Cafarnaum: que te importa se eu quero que ele fique até que eu volte? Segue-me tu.